Carlos e eu tínhamos acabado de ver o mais maravilhoso dos filmes. Salve, irmãos. Fala comigo, Nando. Fala comigo, Luanzinho. Como estão? E aí, irmão, como é que você tá? Tá de boa aí, Luanzinho? Dá um salve aqui no Pedro. E aí, irmão, tá suave? Como você tá? Ô, melhor agora, mano. Tô por onde? Tamo aqui em casa, viado. Cola pra cá. É isso, posso encostar? Vou encostar. Costa, encosta, encosta. Vou fazer, viado. Vou fazer uma letra, mano. Sei que um negócio da hora, tipo... O quê? Fala aí. É, mano, já anota aí, pode parar, fazer você gosta de chegar. Negócio aí, Nando. Quando você chegar, nós te mostra. Encosta, encosta, encosta. Se liga, isso daqui, ó, se liga. Vê se gostou, vê se gostou. Pararampa. Vai. Caralho, foda. Foda, pode gravar. Vamos. Pararam. E aí, você entendeu onde é Leozinho? O bagulho mais ou menos assim. Peraí, de novo. Mais ou menos assim. Peraí, de novo. Todas as meninas, começa esse clima. Quero ver o swing, só nessa batida. Todas as meninas, quero vir brasar. Todo mundo escuta, todo mundo brisa e começa a se soltar e não vai. Mais ou menos assim, peraí, de novo. Os moleque que vai mandar pra tu se acabar. Clima envolvente, saliente, vem com nós chapar. Didi Leozinho que vai mandar pra tu se acabar. Clima envolvente, saliente, vem dançar, dançar, dançar. Mais ou menos assim, peraí, de novo. Pode vir pra cá, que hoje vai começar. Sensualiza, rebolando. Na sequência você vai dançando e vai. Então pode vir pra cá, que hoje vai começar. Sensualiza, rebolando. Na sequência você vai dançando e vai. Mais ou menos assim, peraí, de novo. Começa esse clima, quero ver o swing, só nessa batida. Todas as meninas, quero vir brasar. Todo mundo escuta, todo mundo brisa e começa a se soltar e não vai. Mais ou menos assim, peraí, de novo. Os moleque que eu vai mandar pra tu se acabar. Clima envolvente, saliente, vem com nós chapar. Didi Leozinho que vai mandar pra tu se acabar. Clima envolvente, saliente, vem dançar, dançar, dançar. Mais ou menos assim, peraí, de novo. Então pode vir pra cá, que hoje vai começar. Sensualiza, rebolando. Na sequência você vai dançando e vai. Então pode vir pra cá, que hoje vai começar. Sensualiza, rebolando. Na sequência você vai dançando e vai. Mais ou menos assim. E esse entendeu de Leozinho? O bagulho mais ou menos assim. Peraí, de novo. Mais ou menos assim. Peraí, de novo. Todas as meninas, começa esse clima. Quero ver o swing, só nessa batida. Todas as meninas, quero vir brasar.